Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e conheça o nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. A transmissão em francês da Voz da Turquia, que tem como destino o continente africano, possui ótima sintonia aqui no Brasil. Ela vai ao ar às 20h30 no tempo universal, ou seja, às 17h30 no horário de Brasília, em 9.625 kHz. A seguir, ouçam um trecho que gravamos aqui em Porto Alegre da transmissão que foi ao ar em 30 de janeiro. Le scientifique que le professeur Gukan Potomachtegil a fait des découvertes très importantes qui éclaireront le traitement de l'obésité et du diabète. Escutamos um trecho da emissão em francês da Voz da Turquia. Lembramos que esta emissora prossegue enviando aos seus ouvintes o tradicional cartão QSL de confirmação pelo correio normal. E a Rádio Marti foi fundada na década de 1980 para transmitir uma programação política para a população de Cuba. Durante estes 36 anos de atividades, poucas vezes eu parei para ouvir a sua programação, que é, em grande parte, feita com apelo político. Há algum tempo deparei-me com um excelente programa musical da emissora, o Post Moderno. O apresentador, Joey Cardona, fala de algum artista ou banda e apresenta uma excelente playlist. A emissora incentiva o trabalho de monitoria dos deixistas, enviando a eles o cartão QSL de confirmação. Eu enviei o informe de sintonia para a emissora e recebi o tradicional cartão QSL pelo correio normal. A Voz do Vietnã transmite em espanhol todos os dias entre 21 e 21h30 no tempo universal, ou seja, das 18 às 18h30 no horário de Brasília, em 7.280 e 9.730 kHz. Lembramos que as transmissões são destinadas ao continente europeu, portanto, escutar a emissora aqui no Brasil em espanhol é um bom DX. E agora a última informação. A cada dia que passa, emissoras estatais e comerciais estão deixando as ondas curtas. Assim aconteceu, por exemplo, com a Rádio Portugal, que era emissora estatal do governo português, bem como com a Rádio Bandeirantes, uma emissora comercial brasileira que possuía longa tradição em manter 3 frequências de ondas curtas ativas. A tendência é de que cada vez mais um maior número de estações optem por acabar com as transmissões em ondas curtas. Ao mesmo tempo, nos últimos meses, surgiram emissoras livres, cujo objetivo é manter um conteúdo interessante para os ouvintes de ondas curtas. Uma destas emissoras é a Rádio Casa, de Amparo, no estado de São Paulo. Ela transmite diariamente em 5.900 e 7.455 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. You are listening to the Radio Memories program on the air with Talvin Lucato. Memórias do Rádio no Ar. Na velocidade do rádio, de volta, Talvani Lucato no Memórias do Rádio no Ar. Hoje no nosso programa, vamos relembrar uma entrevista que fiz com o ex-jogador do Sampaio Correia e do Maranhão Atlético Clube, o Cabecinha. Isso no dia 24 de agosto de 2013. Nessa época, o Memórias do Rádio no Ar era exibido pela Rede Mirante Sat de Rádios. Acervo Talvani Lucato, o maior do Brasil, aqui na Rádio Guará. De volta no Memórias do Rádio no Ar, via satélite para todo o Brasil, para o mundo através da internet no mirante.am.com, no satélite está o ANC2, todo o Brasil agora sintonizado aí no Memórias do Rádio no Ar até as 16 horas. Bem, gente, passamos a semana inteira aí anunciando uma grande entrevista aqui no Memórias do Rádio no Ar, como sempre, né? O Memórias do Rádio no Ar fazendo um resgate do povo, da história de um povo, né? Não só do Maranhão, mas também do Brasil, da história do futebol, da história ligada à cultura, da música, enfim, a gente sempre procurando resgatar isso, não só através de registros sonoros, mas também através de entrevistas. E hoje nós vamos entrevistar uma figura ilustre, hein? Passou aqui em São Luís, em décadas passadas, 70, 80, José Luiz de Lima Rentes. Falando José Luiz de Lima Rentes, é meio complicado alguém saber de quem se trata, né? Mas se a gente falar Cabecinha, aí o Maranhão inteiro se curva ao grande Cabecinha. Boa tarde, Cabecinha! Seja bem-vindo ao Memórias do Rádio no Ar. O Maranhão inteiro te ouve a partir de agora aqui no programa Memórias do Rádio no Ar. Boa tarde, Cabecinha! Boa tarde, Tawadi. Boa tarde a todos os ouvintes da São Luís do Maranhão. É um prazer muito grande estar hoje entrando em contato com vocês aí de São Luís, porque faz muitos e muitos anos que eu não sei o que é isso. É verdade, Cabecinha. O Cabecinha que brilhou aqui no futebol maranhense na década de 70, aí jogando pelo Maranhão Atlético Clube, depois jogando pelo Sampaio Correia. Agora, Cabecinha, fala pra gente, por que Cabecinha? Isso aí era na época que nós éramos pequeno lá em Alenquer, né? Porque eu sou de Alenquer, né? Aí um colega meu colocou esse apelido de Cabecinha, né? Porque eu usava aquele corte militar, né? Que meu pai fazia muito, ele gostava muito. Aí pegou o apelido de Cabecinha. Hoje o Cabecinha reside em Santarém, no Pará, né, ô Cabecinha? Exatamente. Eu moro em Santarém com a minha família. Mas eu Alenquer aqui perto também. Ah, no caso você nasceu na cidade de Alenquer, né? Exatamente, Alenquer, né? Certo. E o Cabecinha faz hoje o que aí em Santarém? Hoje eu trabalho, sou funcionário público, né? Estou há 16 anos na Semibra. Ano passado era Semibra, né? Esse ano mudou o prefeito e colocou Semibra. Há 16 anos eu estou trabalhando lá no setor de limpeza. Ah, tá. Quer dizer, então, essa secretaria é o quê? Seming? Seming que você falou? É da prefeitura. Ah, tá. Mas ela é... Secretaria de Infraestrutura. Ah, tá. Certo, entendi. Certo? Uhum. E aí você, agora Cabecinha, fala pra gente, como você chegou no Maranhão? Através de quem te trouxe, como é que foi? Conta toda essa história aí pra gente. Na época eu tava no Remo, né? Aí teve aquele torneio Pará-Maranhão, né? Disputava aí, o Remo sempre ia pra lá e tinha aquela dupla Jeremias e Cabecinha na época, né? E o Jeremias também daqui de Santarém. Rádio no ar. Aí houve interesse do MAC e do Sampaio Correia e do Moto Clube também, né? Interesse por nós dois, porque na época aplaudiu muito nós naquele torneio de Pará Maranhão, você deve se lembrar, né? Ah. Certo. Aí o Maranhão pegou e me comprou. Uhum. E depois? Aí depois eu fui pro... Fiquei lá um ano e pouco no Maranhão, no MAC, né? Aí o Sampaio me comprou. Já joguei uma partida pelo Moto Clube do Campeonato Brasileiro, na época em 75, que eu quebrei até a minha perna nessa época, né? E já tive o prazer de vestir a camisa do Moto Clube. Certo. Agora, eu estava conversando com o nosso estatístico, Amaral, e ele me passou alguns dados aqui. Você disputou 8 campeonatos nacionais, né, o Cabecinha, aqui pelo Maranhão? Foi. O Amaral, Sampaio Correia? Isso, o Amaral, que daqui a pouco a gente vai colocar ele no ar aqui para conversar com você. Beleza, rapaz. Um abraço aí logo. Então, aí ele me passou que você disputou 8 campeonatos nacionais e fez 32 gols nesses campeonatos, em todos esses 8 campeonatos aí, né? Exatamente, foi. Certo, cabecinha, mas aí no caso... Eu cheguei até o artilheiro aí no ano e tal, e depois eu perdi pro Baltazar. Que era do Grêmio. Eu sei. Agora, olha só. Nós vamos ilustrar aqui, cabecinha, a nossa entrevista com alguns gols aqui, alguns lances de gols que você fez aí em vários campeonatos aqui no Maranhão e também em nível nacional. Nós vamos trazer aqui, vamos dar uma pausa na nossa entrevista, nós vamos trazer aqui um áudio do dia 3 de maio de 1978, pela Rádio Ribamar, extinta Rádio Ribamar, aqui de São Luís, na frequência de 1.180 kHz, um jogo entre Sampaio Correia 2, São Paulo 2, isso no dia 3 de maio de 1978. O gol de São Paulo foi marcado pelo Viana, depois cabecinha pelo Sampaio e Neca do São Paulo, isso 2-2 no dia 3 de maio de 1978 no estádio Nhozinho Santos. A narração de um dos grandes nomes do rádio esportivo do Brasil, nosso querido Josué Furtado, nas reportagens de Herbert Fontinelli, que hoje trabalha conosco aqui na Rádio Mirante, e do Osmar Noleto. Vamos então, cabecinha, matar a saudade, vamos ver como é que os locutores esportivos narravam o gol do cabecinha? Vamos ouvir. 3 de maio de 1978, Sampaio Correia 2, São Paulo 2. Vamos ouvir. Aqui no Memórias do Rádio no Ar, via satélite para todo o Brasil, entrevistando cabecinha. Vamos lá. Atenção, uma falta cobrada. Levanta a bola para a meta, vai vindo. Disparou, atira, gol. Gol! Memórias do Rádio no Ar. Do São Paulo. Viana. Número 11. A bola ficou quicando, a defesa do Sampaio se omitiu na jogada. Viana chegou e ponta de bota para vencer ao goleiro Marcelino. Na marca dos 16 minutos da primeira fase. Agora, no placar no Municipal, São Paulo 1, Sampaio 0. Vai lá, Marcelino, vai lá, vai buscar no fundo do gol, Fontec. Falta pelo alto, subiu o Willem, não alcançou, a bola caiu no terreno, ficou perdida ali na poça d'água. Quem se aproveitou bem foi o Viana, veio por trás e meteu de bico no canto baixo esquerdo de Marcelino. É o primeiro do São Paulo, 1-0 São Paulo, para cara Coca-Cola. Memórias do rádio no ar. Prende a bola para a cabecinha, subiu de cabeça, corta a defesa, retoma o Willem, vai garoto, pode bater daí, atenção, lá vai ele, o número 5 boliviano, Rosquim, caído, é pênalti, Osmar. Caiu dentro da grande área, derrubado pelo jogador paulista. É pênalti indiscutível, Osmar. O árbitro está cercado pelos jogadores paulistas, que permanece resoluto na sua marcação. Pênalti. É pênalti para o Sampaio, a oportunidade do time boliviano marcar o seu primeiro gol. Hein, Osmar? Atenção. Indiscutível a penalidade máxima, não há dúvida. Jogador de São Paulo tentando reclamar, mas o árbitro marcou, está marcado. Outro realmente o pênalti. O Sampaio tem a chance de empatar. O Willian está fora do campo, sendo atendido pelo doutor Milo Miranda. Alô, Pedro Ramon. Alô, Lúcia. Pode ser o gol boliviano. Cabecinha, dispara, gol. Bateu forte, Josué, Toninho no canto esquerdo, e o balão de couro lá no canto direito, empatada a partida, um pintou um, cabecinha. Memórias do rádio no ar. Vai o Sampaio com o Biep na ponta direita. Vai, garoto, vai fundo. Explora o comando do ataque. Subiu o cabeceiro. Das bandeiras bolivianas, um golaço de cabecinha no cruzamento de Biela para a direita, no lançamento estupendo, joinha, joinha de Nilcinho. O placar agora é outro, Zuzuca. Sampaio Correia 2, São Paulo campeão brasileiro 1. Memórias do rádio no ar. E aí, cabecinha? Só emoção, viu, meu irmão? Muita emoção, né? Emoção demais. Saudade de São Luís, cabecinha? Muita saudade, com certeza. Meus amigos aí, que perdi o contato com todos eles. E estou muito feliz hoje de participar desse seu programa aí, viu? Nós que estamos felizes aqui, cabecinha, não só o Talvani Lucato, não só o Sistema Mirante de Comunicação, mas também todos os torcedores do futebol maranhense. Mas nós temos aqui na linha também um dos grandes nomes do rádio esportivo do Brasil, nosso querido Josué Furtado, que narrou esses gols aí, ele quer também cumprimentá-lo aqui no Memórias do Rádio Noir. Seja bem-vindo ao Memórias, meu querido Josué Furtado. Boa tarde. Boa tarde, Talvani. Boa tarde, meu amigo Zé. Grande cabecinha. Pois não, Josué, fique à vontade. Tá, tô dando boa tarde ao cabecinha, é um prazer incomensurável ouvi-lo, que tantas alegrias trouxe para o futebol do Maranhão, porque ele jogou no Maranhão Atlético e no Sampaio Correia. E teve até um lance aqui que eu queria registrar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu... Uma pequena microfonia. Você tá ouvindo aí o Josué, cabecinha? Tô ouvindo tranquilo, tá muito bom, tô ouvindo. Ok. Cabecinho, eu entrevistei muito cabecinho, eu era mais repórter, e eu não sei nada que Galvani descobriu essa narração aí, que eu nem me lembrava, viu, rapaz? Mas entrevistei muito cabecinha, e ele sempre, como agora, sempre foi por metáfora, sempre falou, né, é só papá, muito difícil até da gente entrevistar o cabecinho, é o jeito dele, né, o jeitão... Memórias do rádio no ar. De conversar, mas foi realmente, dentro e fora de campo, um excepcional homem, cabecinha, de maneira que eu estou muito feliz. E o lance que eu estava querendo registrar foi naquele jogo lá do Mineirão, Sampaio Correia e Atlético, me parece, o Cruzeiro, não me recordo. Sampaio e Cruzeiro. Cruzeiro. Foi Cruzeiro, né? Eu estava em Teresina, narrando o jogo Moto Clube e Flamengo, de Teresina. E nós tínhamos uma conexão paralela, era difusora na época. E o Juraci Vieira estava lá no Mineirão, narrando o jogo, e narrou o gol do Cabecinha, que foi gol do Fantástico. E eu estava em Teresina, narrando o jogo do Flamengo e o Moto Clube. E no meio da transmissão, naquele tempo, né, 78, as dificuldades eram maiores. E o nosso coordenador era o Carlos Alberto Lima Coelho, grande poeta, boa tarde, grande, meu amigo Lima Coelho. Então, Lima Coelho estava por trás, né? Por trás, ele falava comigo, falava com o Juraci. Juraci aumenta mais aí o volume, Juraci, orientando Juraci, e ao mesmo tempo, concomitantemente, ele me orientava em Teresina. E... ele narrando o jogo, Juraci, em plena narração, bola que vai pela ponta direita, Fernando livrou-se do primeiro, cruzou na área, a cabecinha passou e tal. Aí, ouvi a voz, eu ouço a voz do Lima Coelho. O Lima Coelho dizendo, tá bom, vai, tá bom, tá ótimo. Então, eu digo, tá legal. Aí, nisso, vai acontecer um gol em Teresina, né? O time do Flamengo atacava também pela direita e eu entrei e peguei o retorno legal, o Juraci parou. Aí eu tô naquela, bola pela direita, lá, aí eu ouço a voz de novo, para a transmissão. Aí eu parei, aí ficou um buraco no ar, porque era com o Juraci que ele tava falando, eu não sabia que era com o Juraci, eu pensei que era comigo. Aí eu parei, eu perdi o gol. Esse aí foi o fato. E nesse dia aconteceu o belo gol de cabecinha que foi para o Fantástico. E por isso que eu não esqueço. Pelas duas pontas. A primeira, o gol do cabecinha que foi para o Fantástico. E segundo, a mancada que eu dei, que eu estava iniciando no rádio como narrador esportivo. E o cabecinha não se lembra disso porque ele estava lá nas alterosas. Muitos presentes ganhou nesse jogo. Eu queria fazer uma pergunta. O que que você, no futebol, ganhou, cabecinha? Bom, o que eu ganhei mais foi amizade, né? Eu tenho uma família hoje também, desde quando eu comecei a jogar futebol profissional, construí essa família. E o que você falou foi verdade. Eu não sou muito de dar entrevista, né? Eu estou aqui muito emocionado, estou lagrimando, estou feliz mesmo. Estou ao lado aqui da minha esposa. Meu filho está aqui, minha filha está chegando também para assistir essa entrevista. E é isso aí, eu fico muito feliz. O que eu gostaria de saber, José, é que eu não sei a data desse gol que eu fiz no Mineirão, rapaz. Por incrível que pareça, tenho vários jornais, cadernos que a minha esposa colecionava, mas eu não tenho essa data, não sei se foi abril ou maio. Talvani sabe. Foi janeiro de 1981, meu caro cabecinha. Hein? Foi em janeiro de 1981. Mas você não sabe a data, não, né? Eu tenho a data aqui, mas daqui a pouco eu falo aqui no programa. Tudo bem. Obrigado, Josué, uma vez. Eu queria aproveitar a oportunidade. Pois não, Josué. Eu queria aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta que eu fiz tantas e quantas vezes e cabecinha sempre saiu pela tangente. Ele nunca falou, sempre escondeu. Cabecinha, por que que você saiu do Maranhão e foi pro Sampaio Corrêa? Não é porque eu quebrei a perna, se lembra? Que eu disse aquele dia que eu quebrei a perna no Moto Clube. E o Sampaio Memórias fez do uma boa proposta para o Maranhão Atlético Clube, né? Ah. E na época eu me recuperei, passei uns 2 meses ainda me recuperando. Você se lembra que o Sampaio treinava de vez em quando lá no campo do Maranhão, lá no MAC, né? Lembra. E eu sempre estava por lá, treinava, fazia parte do treino lá do... Interava lá o time do Sampaio Correia, né? Eu estava no Maranhão, mas estava treinando para pegar a forma de novo, né? Aí era o treinador do Sampaio Corrêa, parece que era até gaúcho, se não me engano. Ele gostou de ver Sérgio Poleto treinar lá junto com ele lá. Aí ele se interessou por mim. O técnico... Aí foi que o Sampaio pegou e me comprou. O técnico que você... Deve se lembrar, né? Lembro, é o Sérgio Poleto. Sérgio Poleto. É, era isso mesmo. E foi nessa época que você deixou a barba crescer, né? Isso. Não, eu já estava com a barba crescida porque eu estava com a perna quebrada, né? Eu estava com a barba. Ok, obrigado, Josué. Cabecinha. Foi um prazer muito grande, o dono da festa. Foi, prazer é todo meu, Josué. O grande Cicerone é Talvani Lucato. Foi um prazer, que Deus te dê muita saúde, continue sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado, Josué Furtado. Obrigado mesmo. Obrigado ao Josué Furtado, um dos grandes nomes do rádio do Brasil, sempre aqui nos prestigiando e também colaborando aqui no Memórias do Rádio no Ar. Agora nós vamos conversar, ô cabecinha, com um dos grandes nomes também do rádio esportivo do Brasil. Você deve se lembrar dele também, nosso querido Herbert Fontenelle, que tem um programa aqui, Fontenelle Planeta. Ele que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 13 horas, no Fontenelle Comenta, aqui pela Rádio Mirante de São Luís. Meu boa tarde, mestre Fontenelle. Seja bem-vindo ao Memórias do Rádio no Ar. Ah, Tavani, muito obrigado. Boa tarde. É, você mesmo, né? Para nos proporcionar isso, esses momentos dos bons tempos do rádio e do futebol. E trazer ao rádio os maiores atacantes que já teve, os melhores que já passaram por São Paulo, os maiores goleadores do São Paulo e Corrêa, que marcou uma época, quantas gerações foram que admiraram o Cabecinha, e quantos torcedores do Sampaio, né? Memórias do rádio no ar. Quantos torcedores do Sampaio ficaram cada vez mais paulistanos, né? Por conta do Cabecinha, pelos gols, pelas atuações dele. Eu fico muito feliz de saber que o Cabecinha está muito bem, que constituiu a família, que foi muito bem sucedido sua profissão, que ele seguiu depois do futebol. E é um prazer muito grande a gente ter a oportunidade de ouvir um dos grandes ídolos do Sampaio Corrêa. Então, pode cumprimentar, ô Fontenelle. Sim, eu fico muito satisfeito, muito, muito feliz em poder conversar com você. Ô Fontenelle, pode cumprimentar o Cabecinha. Eu, Cabecinha, fico muito feliz em ter oportunidade. Quantos entrevistas foram conversando com você? Pois não, Cabecinha. Eu tenho uma história do Everton Fontenelle. Pois não. Vou falar, Everton. Na época que estava no Sampaio, ele era apaixonado pelo Sampaio, Everton. Aí. O ataque do Sampaio era Fernando, Cabecinha e Bibinha. Aí no trono, Fernando, Cabecinha e Bibinha. Aí o Fontenelle falou, qualquer criança que nasceu hoje em São Luís, já sabe o nome do ataque do Sampaio Correia. Fernando, Cabecinha e Bibinha. Aí chegava jogadores de fora do Rio, de São Paulo, de Recife, lá de Sergipe. Aí chegavam, no final das contas, quem era o ataque do Sampaio? Fernando, Cabecinha e Bibinha. Não é isso mesmo, Fontenelle? Pois é, né? E era bom, né? Bom ataque. Quantos foram, né? Essa formação aí que realmente encantou por muitos anos a torcida do Sampaio Corrêa. Né? Qual é a maior recordação que você tem do Sampaio? Melhor momento que você passou? As amizades que eu tive aí em São Luís do Maranhão foi muito grande. Eu, inclusive, eu gostaria até, não sei como é que está o pessoal aí, se ainda estão por aí, se ainda estão vivos, porque eu sei que um eu perdi, né? Um grande amigo, Ross Klein, né? Esse eu perdi. Minha vontade mesmo é estar em contato com o Beato, que sempre entrava, com o Aguiar. Esse Aguiar, ele é um torcedor do Sampaio Corrêa, um irmão para mim, ele que me ajudava muito aí. Eu tenho contato com todos eles, Fontenelle. Eu acho que eu tenho uma grande amizade. Tenho uma filha maranhense, que hoje é advogada. Tenho maior vontade de ir a São Luís. Memórias do Rádio no Ar. Você se lembra que brincava na praia lá do Olho d'Água. Estamos aqui. Nossa família, eu sou uma pessoa feliz, porque todos meus filhos são formados. E graças a Deus, me deram essa alegria. Você faz, mexe com o que aí, Cabecinha? Como? Você faz o que exatamente agora? Hoje eu sou funcionário público, eu trabalho na Secretaria de Infraestrutura, na Prefeitura, né, Semifra, no setor de limpeza, estou há 16 anos aí. Final de semana, quando São Francisco de Master vai jogar, eu vou lá, que é dar uma suadazinha de vez em quando. Isso é minha vida. O time da GAC jogou ontem lá no Piauí, né? Aí tava Paulinho, né? Pois não, Fontenelle. Pode falar, Fontenelle. O time da GAC jogou ontem lá no Piauí. Tinha Baezinho, Neguinho, Juca Baleia. Você recorda desse pessoal todo, né? Recordo, inclusive, o Evandro, que jogou no Sampaio. Ele sempre me comunica, ele tá em Altamira, né? Aí ele me deu o número do Juca Baleia, mas eu nunca consegui falar com ele. Tinha maior vontade, não dá certo. Eu queria entrar em contato com um desse pessoal que diz aí, porque eu pretendo um dia voltar a São Luís do Maranhão, Deus quiser. Você não veio mais aqui ao Maranhão depois desde quando? Desde 82 que eu saí daí. Eu fui para Tuna e não voltei mais. Ah, não teve mais a oportunidade de voltar. Você gostaria de voltar? Eu gostaria, mas só que quando eu vim para Tuna em 82, aí já me emprestaram para o Isabelense, já, né? E a idade estava chegando, aí peguei e resolvi voltar para Santa Catarina. Memórias do Rádio no Ar. Tá certo. Entendeu? Deu um prazer, Cabecinha. Eu tenho ouvido. Você lembra de Amaral, por exemplo? Raimundo Amaral? Eu me lembro. Você ainda tá cabeludo ou tá careca? É a tal da promessa, né? Lembra da promessa? Exatamente. Escreveu recentemente um livro sobre o Castelão. Você se recorda? O Cabecinha acho que jogou no Castelão, acho que umas duas partidas, né, Cabecinha? Joguei. Jogou no Castelão. Ainda jogou pela seleção brasileira, foi aí, eu tava aí ainda. Tá bom. Pois é. Muito obrigado, foi um prazer, né? Vamos ver de que forma e como é possível a gente fazer para trazê-lo aqui, né? Para voltar e encontrar aqui os amigos que você deixou na crônica e no futebol. Obrigado, Fontenelle. Obrigado, Fontenelle. Um abraço. Obrigado ao grande Herbert Fontenelle, um dos grandes nomes aí do rádio esportivo do Brasil. Mas, ô, Cabecinha, nós estamos aqui também com um outro repórter, um dos grandes nomes também do rádio esportivo do Brasil, nosso querido José Carlos Teixeira, que eu acho que ele te entrevistou bastante aí. José Carlos, boa tarde. Seja bem-vindo ao Memórias do Rádio no Ar. Boa tarde, Tavano. Boa tarde, Cabecinha. Você entrevistou junto ali no campo de Itapiracó, quando o Sampaio ainda estava treinando com o Nelson Gama. Você deve lembrar, né? É um prazer cumprimentá-lo. Obrigado, igualmente. Prazer todo meu. Lembro muito, Cabecinha. Você, Zé Ivan, Fernando, Cabecinha, Bibinha, o Diabo ainda está por aqui ainda, hoje é auxiliar técnico. É, quem mais aqui, aliás, trabalha no interior do estado, a cidade de Palmeirândia, Alessandro Batista, digo, e também trabalha na parte de Secretaria de Esporte e Lazer. Companheiros seus que realmente dão muita alegria ao Sampaio Corrêa Futebol Clube. Pois não. Tá ouvindo, ô Cabecinha? Você tá ouvindo o José Carlos? Tô ouvindo. Tô. O que é que você falou aí, Zé Carlos? Desculpa aí que a gente tava meio que conversando. Não, eu apenas recordei aqui pra ele os nomes como Eliezer Ramos, que era volante, tá certo? Beato, Zé Ivan, que era parceiro dele, tá certo? Fernando, Cabecinha, Bibinha. E a pessoa, rapaz, esse era fera. Eu queria saber se eu só, o Beato também, sempre eu me comunicava com ele, com o Beato. Aqui, Beato falava, é aqui o Beato terra, jogou aqui pelo... O Beato hoje ele trabalha com o irmão dele, Raimundinho, no Sassama. Uma escolinha, uma escolinha ali que funciona justamente para quem vai para a sede do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Tá certo? O Beato ainda está ainda batendo sua pelada de vez em quando ao lado do irmão, o Raimundinho. Exato. O Raimundinho, uma vez, ele me ligou também, o Raimundinho, mas aí, dois ou três anos atrás, tive mais contato com ele. Agora, esse jogo do São Paulo Goiânia contra o Cruzeiro, que você fez o gol mais bonito de toda a história, que foi um gol do Fantástico, o nosso José também parece que está sem perder a memória. Ele estava transmitindo, era Maranhão Atlético e Rio Atlético Clube, quando na oportunidade ele estava transmitindo o jogo do São Paulo, Juraci Vieira, lá no, em Belo Horizonte. Só que surgiu o pênalti a favor do Maranhão Atlético Clube e Juraci mandou ele narrar. E ele pegou na rua que foi gol. E de repente não tinha sido gol, porque o cara botou por cima do trave, perdeu. Memórias do rádio no ar. Seria do empate do Maranhão Atlético Clube. E aí, como ele assim, chamou o José, não, foi nem um gol de pênalti. Tá bom? Só pra recordar, você que é ídolo ainda da grande torcida boliviana. Obrigado. Você acompanhava ali de perto o trabalho do Sampaio na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Eu acompanho, rapaz. Inclusive, você está até querendo comigo falar com o Bibinha. Eu vi um jogador baixinho de ponta direita do Sampaio. Pimentinha. Como é o nome? Como é? Pimentinha. Mas ele não é filho, do Bibinha, não, né? Não. Rapaz, o menino é muito ligeiro. Rapaz. Eu assisto o jogo do Sampaio. Ele é mais alto um pouco do que o Bibinha. Bibinha é mais baixo. É mesmo? Bibinha está trabalhando ali na Magalhães de Almeida. Ok, José Carlos. Obrigado, querido. Obrigado pela colaboração, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Eu queria mandar um abraço pro jornalista Aldionor Salgado, está na nossa escuta também, mandando um abraço pro Cabecinha. Obrigado, Aldionor Salgado. Outro pra mim também, meu amigo. Um abraço. Agora, Cabecinha, antes da gente chamar o próximo a participar aqui do Memórias, nós vamos ao dia 3 de junho do ano de 1979, Sampaio Correia 1, Clube do Remo 1, em pleno estádio Nilzinho Santos. A narração é do Luciano Silva pela extinta Rádio Ribamar. O Luciano Silva hoje mora na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. E os gols foi de Bira pelo Remo e Cabecinha pelo Sampaio. Vamos recordar, Cabecinha? Vamos. Aqui no Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece, estamos conversando com o ex-jogador Cabecinha, que passou Memórias aqui pelo Sampaio e pelo Maranhão Atlético. Passa a Mesquita, rola a bola finalmente para Dudu, recebe o Barulho, passa no primeiro, tocou para Dudu, recebe Dudu, lá pelo outro lado, é o rebotozinho do campo de ataque, abriu na direita, lá vem Dudu, está colocado o Marinho, lá vai subindo o Marinho na ponta, abriu agora para Paulinho, recebeu o Paulinho, pode fazer o cruzamento, parou ali, levantou para a boca da área, subiu, meteu a testa, gol! Memórias do Rádio do Ar. Turbo! Tira! O bombão da camisa número 9! Que felicidade! Abarca! Minutos gravados, tempo final do espetáculo, agora é tarde, Grécio. Cochilou, cochilou e... Demora, Bolívia, Omar! É a marca do artilheiro paraense. No cruzamento, ele subiu mais alto do que todo mundo. Já havia tentado a cabeçada em jogadas anteriores. Colocou no canto esquerdo de Grécio, aberto o marcador no Luiz Paulo e o Santos. 1-0, Remo Bira. É o placar Serma. Memórias do Rádio no Ar. A bola fica dominada pelo André Hilton. Próxima vez, Hilton empurrou na frente. Dá para a cabeceira, dá seu barulho. Dando candidato, dando para a cidade dela. Gol! Gol da Bolívia! Gol do Sampaio Correia! Memórias do Rádio no Ar. Cabecinha! O nome da camisa número 9. Que felicidade. A marca. Minutos gravados, meia hora de jogo no tempo impedido final. Agora é tarde, Pedrinho. Cochilou, cochilou e... Tome bola, Leon Suzuka. Bola jogada no time do Sampaio. Contra-ataque rápido, uma bola para a cabecinha. Ele foi firme para estufar os cordéis do goleiro Pedrinho, que outra vez saiu precipitadamente do seu marco. Agora no placar Coca-Cola, Sampaio empata. Um Sampaio, um Clube do Remo. Memórias do Rádio no Ar. E aí, cabecinha, gostou? Muito bom, eu me lembro. O Pedrinho Moreira, ele mora aqui, ele é daqui, trabalha, é professor do modular, e sempre que conversa, aquela vez que ele foi lá sobre esse jogo, ele foi entregar a faixa, parece, não foi? Isso. Agora, cabeceira, nós temos um outro jornalista aqui que trabalhou durante muito tempo na extinta Rádio Ribamar, trabalhou na Rádio Educadora também, um dos grandes nomes do rádio esportivo do Brasil, trabalhou como repórter de campo e também como plantão esportivo e hoje trabalha conosco aqui na redação da Rádio Mirante AM, que ele é o editor principal do Jornal Estado do Maranhão, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. O Jornal do Maranhão, o nosso querido Neres Pinto. Boa tarde, Neres Pinto. Seja bem-vindo mais uma vez ao Memórias do Rádio no Ar. Boa tarde, meu caro Talvani. Boa tarde ao Cabecinha e a todos os ouvintes da Rádio Mirante. Não ouvindo, não. Parabéns mais uma vez para você, meu caro Talvani, por esse programa. Você que está fazendo do Memórias do Rádio no Ar um autêntico... Por onde anda você, né? O Milton Neves que se cuida, né? Porque... Alô? Você não está ouvindo, Neves? Ô, Neves... Tá, não, estou ouvindo, não. E proporcionando esses momentos de alegria para essa geração que teve a oportunidade de ver jogadores da categoria de um cabecinha, né? Ô, Neres Pinto. Deixou lembranças... Só muitas alegrias dele para o futebol do Maranhão, pelo futebol que ele praticava, fazer parte, tanto que ele faz parte desse seleto grupo de grandes jogadores que ficaram na memória dessa geração que viu jogar. Você sabe que não é fácil, você falou que na década de 70, no final da década de 70 para cá, nós estamos em 2013, a quantidade de jogadores que passaram por Sampaio, Moto Clube, Maranhão Atlético Clube. Ô, Neres, Ô, Cabecinha, você tá ouvindo o Neres Pinto aí? Você tá conseguindo ouvir o Neres Pinto? Não tô agora. Não tá conseguindo? Eu vi o retorno dele aí. Nada. Não tá ouvindo nada no retorno? Vê o retorno do Neres Pinto aí? Não tô ouvindo nada, Tavani. Então vamos tentar restabelecer o contato com o Neres Pinto. Vê se vê um convencional aí do Neres Pinto para que a gente possa manter este contato que é muito importante aqui no Memórias do Rádio Noir. Estamos entrevistando o ex-jogador Cabecinha, que jogou aqui pelo Maranhão Atlético Clube e também pelo Sampaio Correia. Estamos aí tentando restabelecer o contato com o Neres Pinto. Infelizmente, o Cabecinha não está conseguindo ouvir o Neres Pinto aqui no Memórias do Rádio no Ar. Ô, meu querido Cabecinha. E quer dizer, então, que quando já foi falado aqui que você, depois que foi embora, não retornou mais aqui à cidade de São Luís, né? Realmente, que desde exatamente. 1982, né? Que você foi embora no ano de 82, não é isso? Exatamente, em 82 eu vim de lá de São Luís e não retornou mais. Não retornei mais. Agora, meu caro Cabecinha, você, a passagem pelo Sampaio Corrêa, depois você foi, me parece que emprestado para o Noroeste de São Paulo, não é isso? Exatamente. Aí parece, passou quanto tempo lá no Noroeste? Como? Você passou quanto tempo no Noroeste? Passei 6 meses lá. Inclusive o Amaral que me levou lá, tirou de São Paulo, lá em Bauru. Agora vamos ver aqui, ô Cabecinha, se você consegue ouvir o Neres Pinto. Dá boa tarde para ele, Neres Pinto, pro Cabecinha. É, boa tarde, Cabecinha. Eu dizia aí da poucos instantes. Tá ouvindo, Cabecinha? Essa nossa. Pô, agora eu tô. Teve a oportunidade de ver o futebol de tantas outras feras, né? Do futebol maranhense daquela época. Fica muito feliz ao ouvir o programa do Talvani do Cato, e vai resgatando, assim, sabe, memória por meio de um acervo muito grande que ele tem, que vai se transformando num autêntico. Eu até brinquei com ele. Onde anda você, né? Fazendo lembrar ele que ele está concorrendo fortemente com o Milton Neves, né? Que tem um site nesse sentido. E é uma alegria muito grande para nós aqui, que trabalhamos na Crônica Esportiva até hoje. Eu, na realidade, prestei carência muito mais como repórter de jornal do que como repórter de rádio, já que eu fiquei durante muito tempo revezando repórter de rádio e plantonista, a maior parte do tempo realmente como plantonista esportivo. Mas a gente sentia a mesma emoção. Memórias do Rádio no Ar. Para finalizar, eu queria perguntar ao Cabecinha o seguinte: no futebol, todo atacante tem sempre um zagueiro que ele fica aqui na véspera do jogo, ele se lembra, olha, amanhã vou ter que enfrentar aquele cara que realmente é muito cri-cri, né, que me dá trabalho. Apesar de que você conseguia superar a maioria desses marcadores. Se você se lembra do futebol do Maranhão, qual o zagueiro que realmente lhe marcava com mais severidade, com mais vigilância, e que lhe deixava um pouco mais preocupado, se é que isso acontecia? E você se lembra das características dele? E também uma segunda pergunta. Hoje eu vejo ainda do Fantástico, os caras... o jogador vai pedir gol, porque pedir música, porque marcou 3 gols. Você se lembra qual a quantidade de gols? Eu fico assim, eu digo, se Cabecinha tá nessa época ainda em atividade, quantas vezes ele ia aparecer? Porque parece que marcar acima de 3 gols ou até mais, você fez várias vezes. Então, gostaria que você explicasse. Quem era esse zagueiro que sempre você achava que ele encarava, ele marcava melhor do que os outros, e se recorda qual a maior quantidade de gols que você fez numa partida de futebol. Um abraço, felicidades a você e a sua família, meu caro Cabecinha. Ah, obrigado. Olha, na época tinha uma briga boa no Sampaio e Moto, né? Trineu, o Neguinho, o próprio Vizico era do Ferroviário. Isso aí, sempre eu respeitava esses zagueiros, porque sabia que eles entravam mesmo, seguro. Então, esse eu me lembrei. O Irineu, o Neguinho e o Vizico. Enquanto a gol, se fosse depender de mim, ia ter música todo domingo, né? já tinha feito um repertório musical, né, ô Cabecinha? Ia dar muito Roberto Carlos na área. Agora, ô Cabecinha, eu estava vendo aqui na estatística que o nosso querido Amaral, pesquisador do futebol maranhense, nos passou. Teve aqui no dia 12 de agosto de 79, você fez 4 gols no jogo Sampaio 6, Vitória 0. No dia 12 de agosto de 79, você fez 4 gols neste jogo aqui. Agora, o que é interessante é que numa partida que você fez mais gols foi no dia 10 de agosto de 1980, Sampaio Correia 12, São José 0. Você fez 7 gols nessa partida. É. Te recorda? Exatamente. Eu lembro. Agora, Memórias do Rádio no Ar. Jogava até, jogou pelo São Raimundo aqui. Aí ele se lembrou de que eu ia jogar pelo São José também lá. Então ele tinha feito tudo esse gol lá. É, e no São José tinha um conterrâneo meu chamado Bancário. Você lembra do Bancário? Infelizmente o Bancário já faleceu. Ele é da nossa cidade lá de Colinas, do Maranhão. Mas, meu caro Cabecinha, nós vamos trazer um outro profissional do rádio do Brasil, que fez esporte também. Hoje é noticiarista aqui na nossa rádio, apresentador do programa Jornal do Maranhão, que vai ao ar também de segunda a sexta-feira, todos os dias, de 11 ao meio-dia. E também apresenta um programa de saudade todos os domingos. É líder de audiência das 5 às 9 da manhã, o Clube da Saudade, que é o nosso querido José Santos, que também trabalhou como plantão esportivo, trabalhou como repórter de campo, trabalhou também como comentarista e está aqui para te dar uma boa tarde e te fazer algumas perguntas aqui no programa Memórias do Rádio Noir. Seja bem-vindo, meu querido José Santos, ao programa Memórias do Rádio Noir. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, aos amigos do Memórias Noir, da Mirante. E boa tarde especial aí o nosso grande Cabecinha, né? Agradeço, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Melhor agora que eu sei bem, que eu tô sentindo nesse momento aqui. Eu vou voltar a entrevistá-lo. Eu que tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, né? Principalmente nos jogos onde você deu muitas alegrias à torcida do Sampaio Correia, né? Eu queria perguntar a você o seguinte: qual foi a maior emoção vivida por você no futebol? Qual foi a maior emoção por você vivida no futebol, tá? E a segunda, se você tem alguma mágoa, né? Tudo bem. Posso falar? Diga, pode. Ó, eu passei, acho que, 7 a 8 anos em São Luís do Maranhão, né? É. Então, eu acho que teve momentos que eu fiquei muito chateado, muito magoado aí com a diretoria, né? Principalmente quando chegava a final de ano, que tinha época que eu não podia nem vir pra cá, que nós não tínhamos dinheiro. E a minha alegria maior mesmo foi esse gol fantástico, que até hoje, aqui na minha cidade, aqui em Santarém, onde eu moro, o pessoal fala muito, né? E o pessoal lá em Alenquer, por exemplo, eu sou a referência lá em Alenquer. Futebol alenquerense, né? Aqui em Santarém é a mesma coisa. Eu tenho certeza que em São Luís também. Eu tive muita alegria, para mim foi a maior alegria que eu tive em São Luís, no futebol, né? Foi já no final de carreira que eu fui para o Noroeste de Bauru. Mas mesmo assim, fiquei feliz. Mais alguma pergunta, José Santos? Ao nosso querido Cabecinha? Eu pergunto ao Cabecinha se ele se considera, assim, um jogador que tenha nascido em época errada. Porque o Cabecinha, pelo futebol que jogava, que era um homem goleador, era um homem de presença na área, não é? Artilheiro mesmo. E foi artilheiro de vários certames que ele participou em várias cidades por onde jogou. Eu pergunto ao Cabecinha se ele se considera um jogador que nasceu fora de época, né? Porque naquela época o futebol não estava no Memórias do Rádio hoje. No Ar. Não é verdade, cabeça? Você falou uma coisa assim, sempre a gente fala aqui, quando estamos reunidos, pessoal, né? E aqui também tem vários jogadores que jogaram futebol profissional, né? Darinta, Belterra. E sempre a gente fala isso, rapaz, nós nascemos na época errada. E agora qualquer jogador tem empresário, qualquer jogador ganha milhões e milhões, fica rico em um ano, enquanto nós jogamos 9, 10 anos, 14 anos de futebol profissional, não conseguimos nada, né? Eu acho que nasci na época errada, sim, com certeza. É verdade, né? É, pelo futebol que você jogava, pelo artilheiro que você era, pelas alegrias que você deu aos clubes por onde você passou, por isso que eu fiz essa pergunta, eu acho que você nasceu e é ferrada, né? Você agora tá ganhando uma boa grana, viu, cabeça? Com certeza, meu irmão. Qualquer jogador que seja bom de futebol, né? Cada jogador aí ganhando milhões, rapaz, que... Tanto na nossa época tinha tantos jogadores bons, melhores do que de hoje nessa época, mas infelizmente nasceu na hora errada. Tá bom, cabeça. Olha, eu queria desejar a você muita felicidade, muito sucesso, não é? E dizer que o Tavão me deu uma oportunidade muito grande de reviver essa emoção de entrevistá-lo. Eu o entrevistei várias vezes, né? Durante a sua carreira aqui pelo Maranhão, não só pelo Maranhão, mas quando acompanhava os clubes, principalmente o Sampaio, e até onde você viu jogar. Memórias do Rádio no Ar. E recordar tudo isso agora, voltar a entrevistá-lo, foi uma emoção muito grande, uma grande felicidade. Um abraço forte, tá? E muito sucesso. Ok, meu caro. Obrigado, Alvando, por me dar essa oportunidade. Obrigado, José Santos, nosso presidente aí do Sindicato dos Radialistas também, amigo nosso, amanhã no ar aí de 5 às 9 da manhã aqui no Clube da Saudade, pela Rádio Mirante e também pela internet aí para todo o Brasil e o mundo. Cabecinha, a emoção é muito grande, né? Depois relembrando esses momentos através aqui de registros sonoros e também ouvindo os profissionais da imprensa que te entrevistaram durante muito tempo aqui em São Luís, realmente é emoção inigualável, né? Com certeza, Tavani, porque fazia muitos anos que eu não falava em futebol, rapaz, assim, entrevista, porque eu fui treinador aqui, fui auxiliar, fui treinador de goleiro, mas não deu certo mais, não. Agora, Cabecinha, você lembra os locais que você morou aqui em São Luís, assim, você lembra? Mas quando eu cheguei em São Luís, eu morava lá no centro, no pensionato, né? Ah, ali, depois eu fui lá para o Gaspar, rapaz, eu que me lembrei do zagueirão Gaspar, eu morava ali no bairro do Gaspar lá. Me parece que o Gaspar, me parece que o Gaspar já faleceu, não é um que jogou no Vitória do Mar? Isso, grandão. Me parece que já faleceu, infelizmente, me parece que já faleceu o Gaspar. Faleceu? Me parece que sim, né, se for o mesmo que está falando, me parece que sim, já faleceu. É lá no bairro de Fátima, né, que eu morava. Ah, mas morou só no... Morou no centro, morou no bairro de Fátima não, também? Não, e morei também ali em Peru. Peraí, pra Cadeirineu, rapaz. Cruzeiro do Anil, minha esposa tá falando aqui. Ah, Cruzeiro do Anil, né? morei ali pela Cadeirineu. Ah, tá certo. O Marcial goleiro, né? Agora, ô Cabecinha, eu vou trazer aqui um registro sonoro do dia 14 de junho do ano de 1979. Isso eu vou trazer com a maior felicidade do mundo. Sabe por quê? Porque nesse dia o Sampaio Corrêa ganhou do Moto Clube de São Luís. 2-1, a narração é de Luciano Silva e os gols é 2 de Cabecinha, não podia ser diferente, e o gol do Moto foi marcado pelo Breno. Isso foi no dia, no dia 14 de junho de 1979, estádio Nilzinho Santos, Sampaio Corrêa 2, Moto Clube 1. Sampaio Corrêa 2, Moto Clube 1. Reportagens de Josué Furtado e o nosso saudoso Roberto Nunes. Roberto Nunes, foi no dia 14 de junho de 79. Gols Cabecinha, fez 2 gols. E o Breno, né? Na verdade, o Cabecinha abriu o placar, depois o Breno empatou pelo Motoclube e o Cabecinha fechou aí 2-1 em cima do Motoclube. E você vai notar, meu querido Cabecinha, pela vibração do locutor Luciano Silva, que eu não sei se você sabe, mas Luciano torcia pro Atlético Mineiro e era Sampaio também, né? Isso. E aí você vai ver a emoção quando ele narra gol de Cabecinha. Vamos então matar a saudade, Cabecinha, no dia 14 de junho do ano de 1979, extinta Rádio Ribamar, narração Luciano Silva, gols de Cabecinha e Breno, Sampaio Corrêa 2, Moto Clube 1. Você só ouve aqui no Memórias do Rádio no Avia Satélite para todo o Brasil. Vamos ouvir então o Cabecinha, vamos ouvir aqui, Cabecinha, o gol então, vamos lá. Memórias do rádio no ar. Olha a bola tocada na direção do jogador, que é 10, o recebe é 10 da linha da frente. Para a cabeça, atenção, parou, pode marcar. Bateu, falou, perdeu, errou! Gol! Memórias do rádio no ar. Do Silvio Correia. Cochilou, cochilou e... Aníbal Matoso do Cá. Uma beleza, extraordinário jogador meio-campista boliviano, o Edésio Luciano. Com categoria espetacular, meteu a bola no vazio para a cabecinha, que ia como uma flecha pelo comando do ataque. Saiu precipitadamente do arco e Gino. E num toque inteligente do artilheiro boliviano número 9, cabecinha, fundo do barbante Botense, é o primeiro gol boliviano agora no placar Coca-Cola. Sampaio 1, cabecinha, Moto 0. Memórias do rádio no ar. Atenção, Edmilson para a cobrança da falta. Edmilson para a cobrança da falta. O árbitro ainda não autorizou. Agora sim, ele vai se posicionar melhor para que possa autorizar a cobrança da falta. Autoriza. Lá vai Edmilson, dá ali direto. A galera voltou, bateu de cabeça. Do Marco Clube. Bruno. O homem da camisa, meia dúzia. Se partida a tempo final do espetáculo agora tarde, Crésio. Cochilou e tome bola, Bolívia, Roberto. Cobrança magistral do Canhotinha, de Nilson Leite, bateu forte, Crésio largou, chegou ali o Breno de Cuca Legal. Fundo do barbante estabelecendo no placar Serma, 1 Moto, 1 Sampaio. Memórias do rádio no ar. Já feita a posição, Brendel, desce para Bimbinho, arrasta para o lançamento. Lá vai disparando o Bimbinho, ele gosta da bola. Tenta levar a base, cortou dali, deu para a boca da área. Ficou com a cabeça, demorou para o outro. Memórias do rádio no ar. Na marca! Trinta e nove minutos de partida, tempo final do espetáculo agora tarde, Zé Gino. Cochilou e... Tome bola, papão Suzuka! Uma pichotada da zaga do time do Boto no cruzamento enviesado na esquerda do Minhão, ponteiro boliviano Bimbinha. A bola sobrou para a cabecinha redondinha. Ele amorteceu, limpou toda a jogada e meteu forte para vencer inapelavelmente ao arqueiro Higino. É o segundo de cabecinha, o grande artilheiro boliviano. Agora no placar Coca-Cola Sampaio, 2 Moto 1. Memórias do rádio no ar. Fazer gol no Sampaio era mais gostoso, hein, cabecinha? Era muito bom. Ou fazer bom gol demais, no Moto, né? Aliás. Muito bom. Muita saudade, hein, rapaz? É, muita saudade, né? Fazer gol no Moto era melhor, né? Era mais gostoso, né? Ah, com certeza, era muito bom. Ok, meu caro cabecinha. Estamos conversando com o cabecinha, ex-jogador do Maranhão Atlético Clube e do Sampaio Correia. Agora, Cabecinha, nós vamos conversar aqui com o presidente, o atual presidente do Sampaio Correia, que está brilhando na Série C do Campeonato Brasileiro da Série C, aí nosso Sampaio Correia, nosso querido presidente Sérgio Frota. Seja bem-vindo, presidente, aqui ao Memórias do Rádio no Ar. Boa tarde, Cabecinha, boa tarde, ouvintes da Mirante, especial boa tarde na torcida boliviana. Cabecinha, eu quero te dizer que como presidente do Sampaio, até porque estou na presidência, porque sou um grande boliviano, sempre muito com seus gols, né? Eu tenho 52 anos, tu deve estar com 60, 60 e quanto, Cabecinha? 61, 61, 61. É, aí não tem gato não, né? Só 61 mesmo. Mas, não, aqui então, não, vamos fazer melhor. Dizer tudo de bom para você, né? Eu sei que você hoje mora em Santarém do Pará. E a torcida boliviana, né? Todo os torcedores do Sampaio que viram você jogar. Eu me lembro de um gol que tu fizeste com o Cruzeiro lá, 1-1, que foi um gol do Fantástico, né? Um atacante rápido, canhoto, fez uma grande dupla de área com o Zé Ivan, que era outro jogador também, tecnicamente muito bom. Então, para mim é um prazer dizer que o futebol, ele tem essa qualidade, né, de relembrar as pessoas que, sobretudo, honraram uma camisa. E eu tenho certeza que você teve uma passagem gloriosa do Sampaio, você é um dos maiores artilheiros da história do Sampaio, e tem um lugar cativo no coração de todo o torcedor que viu você jogar. Desejo tudo de bom para você, dizer que se você precisar de alguma coisa do Sampaio, nós estamos à disposição. E vou pegar o seu contato aí com o Salvani, né? Para te mandar. O Sampaio hoje tem três camisas, que eu mandar três camisas, a tricolor, a uniforme número um, a branca, e a vermelha, que já fui eu que lancei, eu estou 76 vezes no comando do clube. E dizer que para mim é um prazer, Cabecinha, e nós estamos à disposição aqui. E agradecer, a minha palavra final é de agradecimento por tudo aquilo que você fez. E você entrar para a história do Sampaio Correia. Obrigado, presidente. Me agradeço de coração. Eu sou Sampaio, sempre estou assistindo jogos pela internet aqui do Sampaio Correia. Estamos numa situação muito boa e espero que ele alcance aquilo que nós desejamos, né? Passar para outra fase. É esse que é o meu pensamento. Sempre estou assistindo jogos do Sampaio. Tenho mais duas camisetas do Sampaio Correia que vou sempre para a praia com elas aqui. Pessoal, querem que eu dei para eles, mas não, essa aqui é do Sampaio Correia, eu não vou dar essa camisa. E eu sou Sampaio no Abra. Obrigado, então. Eu quero lhe fazer um convite. O Sampaio está tentando aí a classificação para a próxima fase, em o Sampaio classificando no primeiro mata-mata. Você entre em contato comigo, eu vou dar o telefone no aqui, 098, né, o código de área, 84-14-3941, que eu mando a sua passagem, vai ser um prazer para mim recebê-lo aqui, né, para que a torcida possa rever. Eu acho que a nossa história é feita não só de futuro, mas de passado e de presente, né, e você, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, que marcou nome na história do Sampaio Correia como um dos grandes goleadores. Então, fica o meu convite, se você tiver disponibilidade, né, a gente indo para o mata-mata, se Deus quiser para a final, você pode ligar para a gente da shopping, que eu lhe trago, né? Como já fiz com outros, mais antigo que você, o Neguinho, mas eu já dei uma placa pro Neguinho. O Neguinho sempre está comigo na HCG, o Célio Rodrigues, são jogadores que jogaram antes, em 72. Então, acho importante, né? É triste de um povo que não tem história, que não tem memória, e é importante que a gente reconheça esses ídolos, né? Ídolos de futebol. E enquanto é terrível, Cabecinha, quer dizer que para mim é um prazer imenso estar falando com você, e me coloco à disposição, as portas abertas de Sampaio estão abertas para você, o site, se você quiser entrar em contato, é www.sampaiocorreiafc.com.br, e fica o meu convite para trazer esse grande jogador, né, que a torcida me esquece nunca, e vai ser um prazer tê-lo aqui e poder assistir um jogo com você. Prazer será todo meu, presidente. Se Deus quiser, eu estarei aí com vocês, Sérgio, presidente Sérgio. Obrigado, presidente Sérgio Frota, aqui pela sua participação no Memórias do Rádio no Ar, e toda a sorte do mundo amanhã, Sampaio Correia 13, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Boa tarde, presidente. Eu que agradeço. advogado, né? Você tem esse programa que é fundamental aí, Memórias do Rádio. Essa semana nós tivemos uma solenidade de comemoração, de festejo lá dos 72 anos da Rádio Tingueira, e eu ocupei a tribuna como vereador e fiz ver a importância do rádio. Porque com a advento da internet, do Facebook, do Instagram, né? Todo mundo achava que o rádio fosse perder o seu espaço, mas eu disse isso lá na tribuna, que o rádio é o veículo de comunicação mais democrático, o de menor poder aquisitivo, né? Que propicia ao torcedor, ao cidadão. Então, o rádio ele é veículo de transmissão de notícias de política, de esporte, de em geral, da sociedade, e é fundamental. Então, você está de parabéns por ter esse grande programa, e eu que agradeço por ter a oportunidade de ter conversado aqui com o Cabecinha, né? Desejo a ele muito tempo ainda de vida, Cabecinha, que você tenha sucesso e nos colocar à disposição, né? Dizer que é importante que a gente administre o Sampaio no presente, hoje, no futuro, mas a gente tem sim que se lembrar do passado, até porque o passado do Sampaio é um passado muito glorioso. Grande abraço, Salvani, grande abraço, Cabecinha, para todos vocês. Boa tarde. Obrigado, presidente. E amanhã, se Deus quiser, vitória do Sampaio Corrêa em cima do 13. Grande abraço, Sérgio. Olha aí, Cabecinha, ganhou a passagem de avião, ida e volta, mais alguns dias aqui curtindo a ilha e matando a saudade dos amigos, né? E com certeza visitando lá o parque Carlos Macieira, né? Matando a saudade do Sampaio Correia. Se Deus quiser, estarei aí com vocês. Eu tô torcendo já. É verdade. Valeu. É isso aí, Cabecinha. Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez, o Maranhão te agradece. Obrigado. Pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a vocês todos aí. Foi muito bom bate-papo aqui. Obrigado, Cabecinha. Um abraço. Preservando a memória da comunicação, Acervo Dalvani Lucato. This is Radio Glara, São Luís, Maranhão, Brasil. www.portograta.com. Memórias do Rádio no Ar. Chegou a hora dos alôs. Um alô para minha querida Rosélia na cidade de Imperatriz, o meu amigo Ricardo na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e um abraço também para o João na cidade de Fortaleza, mais precisamente no bairro Meireles. Bem, gente, chegamos ao final de mais um Memórias do Rádio no Ar, aqui pela Rádio Guará. Na próxima semana estaremos de volta. Um grande abraço e saudações radiofônicas a todos. Só pra ver, ou será que vem pra brigar? for pra brigar, vão se ver.